Um 5-7 com ladrão de loops, tramando coisa grande que nem Fort Knox. Dinheiro pro morro que nem Fatherhood. Pouco nesse jogo são melhor que nós. Moral de OG, não de OJ. Ouvindo hoje, se tá frio, tô de North Face. Tem vibes que nem Ghostface. Longe de Deep Space, minha mina bota lenço, ouvindo Taz 3. Ainda como um PF mesmo tendo chefe. Alma de trabalhador mesmo sendo chefe. Te acerto de longe igual o Steph. Do mais brabo do jogo, pai é rap. Real rapstar, esse é Mick Jagger. Em Las Vegas, blackjack. Na Jamaica, com ela ouvindo reggae. Dinheiro na cabeça igual do rap. Um, dois, Mike, teste, teste. Qual foi, Mike, teste, teste. Grr, grr, Mike, teste, teste. Um, dois, Mike, teste, teste. Um, dois, Mike, teste, teste. Qual foi, Mike, teste, teste. Grr, grr, Mike, teste, teste. Um, dois, Mike, teste, teste. Akira monstro, atira no rosto. Sobe na moto, vira no posto. Esqueça tudo, é rap de adulto. Que tira encosto, tô vendo vulto. Tô vendo o mundo do subterrâneo. Pirata vem do mar Mediterrâneo. Atraca, atraca, cá que vem nanã. Bença mamãe, velha, bença mamãe. Juntando clã, vai abrindo champanhe. Pedindo sempre que Deus acompanhe. Família forte tipo a Dainá. Mulheres pretas vieram reinar. Minha caneta é letra popular. Se acaba a tinta, eu corto a jugular. Usando sangue, escrevo pra minha gangue. Você viu aquele mano na porta do bar? Um, dois, Mike, teste, teste. Qual foi, Mike, teste, teste. Grr, grr, Mike, teste, teste. Um, dois, Mike, teste, teste. Um, dois, Mike, teste, teste. Qual foi, Mike, teste, teste. Grr, grr, Mike, teste, teste. Um, dois, Mike, teste, teste. Dou apenas o que o loop pede. Não digo não se ela me pede. Desse que a caneta ferve, só tô com ela. É pele na pele, pele na pele, pele na pele. Deve ser a cor de terra, querem nos matar. Se minha cabeça é meu guia, pra quem peço ajuda. Lavoura e pro pesadelo não chega. Sigo firme na conduta, visão clara não tá turva. Ouvi Jay-Z dizer, venda versos emburrecidas. Como sempre, compito só comigo. Tem quem se distrai com um cisco. A vitória do amigo te deixa entristecido. Teço palavras como quem tece um tecido. Faço minhas escolhas, sou eu mesmo quem decido. Se eu erro, a culpa é minha. Quando acerto, invencível. Bicho solto, indispensável, imbatível. Um, dois, Mike, teste, teste. Qual foi? Mike, teste, teste. Grr, grr, Mike, teste, teste. Um, dois, Mike, teste, teste. Um, dois, Mike, teste, teste. Qual foi, Mike, teste, teste. Grr, grr, Mike, teste, teste. Um, dois, Mike, teste, teste. Meu Deus, o que aconteceu?